Dona 398, livre pouso, sistema 0. Livre pouso, Dona 398. China 6310, decoda 01, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, China 6310. Boa noite, Oceana 6310, contato radar, só para o 350, saída Puca. 350, saída Puca, né, 310. Oceana 6310, completa sinal do procedimento, chame a torre 1895, Tambobox. 1895, obrigada, senhor. Oi, Salvador, boa noite, Xana 6313, estabilizado, CNR, Tec 3, dá 1, continua a aproximação, guardando pista livre. Boa noite, Azul 4298, identifique, chega no mar, vista para o nível 050. O 398, solo 03, livre direita, solo 121, décima 9. Na 398, muito boa noite, está autorizado para o seguir táxi via Alfa GS, posição 08 do Pátio 1. Está chamando a torre Guardião 01. Podemos voar Aracaju ou em coordenação da Fox 08. Azul em coordenação, 6310. Azul em coordenação. Guardião 01, aguarda apenas a passagem da aeronave da Avianca, agora cruzando o estão no 735. E após, quando pronto, livre decolagem já comprou a sul, vento uma centena ou não no nós. O Guardião 01. Então 01, não confirmando, já está livre. A decolagem para o Açu, aguardando transferência de comunicações. Guardião 01. Né? E 5218, completa final e chame a torre 118, decimal 95. 5285, ligado, 5218. Salvador, muito boa noite, 5218. Estabilizou no lápis da frente. Boa noite. Anar 6303 no solo 05, liberando via Fox, solo 121, decimal 9. Vai liberar pista via Fox, decimal 9, solo. Salvador, boa noite. Estacionamento 313, está autorizado para seguir o táxi via Alfa Juliette, posição 04 do Pátio 1. Alfa Juliette, posição 04 do Pátio 1. Iniciando decolagem? Guardião 01 na escuta da torre. Guardião 01 na escuta da torre. Confirma, iniciando a decolagem ou abortou a decolagem? Gente, o Guardião 01 apenas informando a TR da trip agora, já passou externo para pouso não no zero, ok? Confirma intenções, decolagem após a aeronave ou inicialmente mantém a ótica guardando? 2685, chanel 6310, muito obrigado, uma boa noite. Dando instruções do Guardião 01. P5218 na escuta? A escuta 5218. Check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento uma centena, 1-2 nós. Sempre pouso, 5218. Baixado ou travado? Boa noite, Intercity, chegada a Mari, desça para o nível 050. Chegada a Mari, desça 050. Guardião 01, quando pronto, livre decolagem para o sul, vento uma centena, 1-1 nós. Paulo Salvador, uma boa noite, eu vou 9287. 9287, informação em ponto certo, Tango, aguarde cópia. Da Tango, teria essa subida prevista? Tá pronto, cópia, 9287. Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 320, decola 10, combustível direita, na saída da Euleza Bridge. Diapos 10 após SMAP, depois conforme rota. Controle APR 120, décima 8, transponda 5503. Estamos autorizados para Guarulhos, inicialmente com o nível 320, decola 10, curva direita, na saída da Euleza Bridge, após Aperzulu 10 SMAP, confirme. Aperzulu 10 após SMAP, após conforme rota. Afirmo, aciona 5503 e o controle 1208. 5503, uma pronta se tiver acionamento, voo 9287. Formará, obrigado. Salvador, TP-52, 18, liberado na Eco, na escuta. 5218, está autorizado o táxi de Alfa Juliette, remota 1-3 do Pátio 1. Alfa Juliette para 1-3 no Pátio 1, TP-52, 18. Consegue para fazer sobrevoo em que região? O guardião está deslocando com a Cristina Salvador, tentando realizar o sobrevoo lá na região do, de Pernambués, mantendo entre 800 e 1.010. 7, guardião 01, na região de Pernambués, mantenha condições visuais, na escuta da permanência de controle. A escuta permanente, Guardião 01. Azul 4298 está autorizado a final do ILS XG, desça para 2000, o ajuste no 093, informe no localizador. 2013, informarei no localizador. Prossegue para Salvador, Guardião 06. Sete, o ajuste padrão. Aguarde transferência de comunicações, Guardião 06. É. Azul 4235, boa noite, identifique, chegada a Bonf, desça para 4000 pés, ajuste padrão. Identificou, chegada a Bonf, descendo para 4000 pés, ajuste. Guardião, 9 milhas afastado, já avisou com o aeródromo. Chame a torre 11895, Guardião 06, tempo volta. Obrigado. Guardião 06. Guardião 06, intenção a prosseguir pouso grátis? Afirmativo. Abandone então a linha do litoral, prossegue setor norte, reporta passando o través norte da torre de controle. Gente. Azul 4298, informa o helicóptero Alfa Terra 50, próxima duna, mantendo entre 500 pés e 1.000 pés. Temos tráfego de check-ins, tá tudo na frente. Azul 4298, completa aproximação, chame a torre 118.95. Norte da torre vertical da estrada do Coco, o Guardião 06, terceira parte do GRE. Guardião 06 prossegue em São Pátio do Buraé, sem interferir com o eixo de decolagem da 1028. Tem tráfego agora da Azul para pouso na 10. Ok? Prossegue então, reporta na curta do Buraé, para cheque o vento 090 graus, 11 nós. Lino 20, décima 8, e o transponder 5502. Informação, informa um tráfego, um esquilo no setor nordeste, prosseguindo para um pátio próximo à pista auxiliar, mantendo 500 pés sem interferir com seu pouso. Livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 119. Livre pouso, 4298, vai baixar de travar. Derrota no elevador no 0, primeira curva direita, setor da El, do Enbridge, pós-bridge, modo plano de voo. Upper Zulu 10. 120.8, controle libera, 02, transponder. Voo, 907. 907, cotejamento correto, chama pronto, se estiver equipamento. Vou chamar, obrigado. Guardião 06, reportando solo controlado, vento 090 graus, 10 nós. Gente. Controlado. Boa noite. Boa noite, solo 19, frequência livre, Guardião 06. O 4235 reduza para 2109, é o número 2 na aproximação. Reduzindo, azul, 423. Pastor 23, está 14 milhas para Conde, mantenha nível 110, sexto está encerrado, chama Aracaju na frequência 120, decimal 3. Direita via Fox, chama solo 121, decimal 9. 219, azul 4. O azul 4298 está autorizado o táxi e a Alfa reporta o nome da Juliette. E a Alfa reporta a Juliette. localizador da 3305. 3305, completa final, chame a torre 118.95. Completa, chame a torre 1895 da 3305. Obrigado. 4235, pode prosseguir aqui da via? Estou autorizado ao final do ILS, desça para 2000, informe no localizador azul 4235. Descendo para 2000, reporte na final, localizador azul 4235. Nomeia acontecimento correto, estamos pronto para o feedback, seu nome. No 889, autorizado Galeão, nível de voo 360, decola 110 com curva direita na saída da El, Lesa Bridge, onde intercepta o peso Luna 110, após SMAP, após Lúbito, após Barbacena, após conforme rota. Controle Salvador, opera em 120, décima 8, e o transponder 5464. Utilizado no localizador azul 4235. Azul 4235, completa final, reduzindo para aproximação, chame a torre 118.95. 1895, 4 torres, azul 4235, boa noite. Salvador azul 4235, na final, baixada e travada. Tembeque, acionamento na posição 08. 35, número 2 na aproximação, continua aguardando pista livre, o ajuste 1013. Completando a aproximação, aguardando pista livre, ajuste 1013, azul 4235. Noite, gol no 076, identifique chegada a Mari, desça para o 050. São 3305 no solo 25, libera via Fox, solo no 21, décima 9. Liberando Fox 219, 3305. Boa noite, Delta 3305, livrou 5. Delta 3305, muito boa noite. São autorizados táxi de Alfa, Juliette, posição 06 do Patiuno. Alfa Juliette para portal 06, 3305. Boa noite, Rio 5972, identifique, chegada a Bonf, desça para 4000, ajuste padrão. Bonf, na Bonf para 4000, com ajuste padrão, 972. Oi, Salvador, boa noite, total 9907, com a informação, tango. Boa noite, total 9907, identifique, chegada a Bonf, desça para o nível 060. Chegada a Bonf, 060, total. Controle Guardião 01. Prossiga, Guardião 01. Abandonando a região de Pera, no Moés, a linha do litoral para retorno, Salvador. Vem na prova do farol de Itapuã, aguarde transferência de comunicações, Guardião 01. Prova do farol de Itapuã, aguardando transferência, Guardião 01. Só no gol no 604 e no 01 no estiver questionamento. Ao no 604 está autorizado, se tiver questionamento, chama para o táxi. Livre, chama o táxi no 604. Turno decimal 9. Paulo, turno 219, 2423. Salvador Azul 4235, livrando a Fox. 4235, muito boa noite, está autorizado o táxi via Alfa, reportando antes do Juliette. Alfa, reportando antes do Juliette, Azul 4235. Guardião 01, não chame a Torre Salvador, frequência 1895, tem um bobo. Torre Salvador, 1895. Escuta do Salvo, Salvador. Prossiga, 9287. Gente, o 9287, conforme o Notam, a rota informada deve ser voada a partir do nível 340. Foi autorizado 320, haveria condições de voar no 340? Afirmo. Se quiser, podemos voar no 360. Vai reportar no final no 0, o para-cheque, o vento 090 graus, 129, o ajuste 1013. 1013, com a esquerda, reportará a final para o 4 graus, reportará o solo, manhã 1. Escuta do solo. 1907 na escuta do Saulo.